estação Confiança Brasília, então mantenha nível de voo 360. Nossa carga 6570, bom dia, ascendente estação, mantém nível de voo 350. Aguarde chegada a mar e reporte para a descida. Nossa 6570, informa número MAC. Mantém nível de voo 400, reporte congelado, gol 901. Federal 9970, repite. Gol 9970, desceu nível 150, autorizado chegada a mare. Chamada 251, Serviço Centro Brasília, 124.25, alterna 126.25. Pode ir. Brasília, 124 decimal 2, Contena, 126 decimal 65, da PR25. Três atendimentação, mantém nível de voo 370. Thank you. do 6190 tem condições de aumentar o número mais para evitar tráfego? Gente, do 6990, autoridade vai direto à posição de Cigote. Posição Cigote, Sierra, Índia, Golf e Oscar Tango. Voo 1801, informe Max de Cruzeiro. Tem quantos dias para 7h30 de despedida para evitar tráfego? Voo 1801. Quente, voo 1801. Bom dia, 961. Sérgio Salvador, voo 961, na saída da El. Por 961, vou passar a área de colagem, vou voltar a pedir para vocês, 960, saída da El. 9360, autorizou da El, dá presente? Eu já atendi essa. Sim, meu 961? Voo 961, a autoridade vai direto a Leda. O Leda, o 961. Uno 801, acima centro Brasília, frequência 124, decimal 25, secundário 126, decimal 55. Frequência 125, decimal 45, secundário 126, decimal 85. Velocidade, é, tá, a segunda já está Salvadora, qual é o localizador? Azul 950, após a aeronave da Gol, pousa Lima, tempo lá. Está bastante acertado, o 18 é a sentido do posto para ele. Azul 6990, chama centro Brasília, frequência 127, decimal 3, secundário 123, decimal 0. Azul 9150, vento 220 graus, 39 giga de decolagem. bom dia. Direto laser na saída da EL 0380 do Estado Unidos, 0 positivo. Azul 9150, se unir de estação, tu mantém nível de voo 380. Já nível de voo 190, autorizado direto bridge, azul 9150. Passagem 190, direto. Saída pouca, trip 5328. Uno meio no 7, essa é a identificação, mantém nível de voo 400, em caso de falha, pagar, e no centro Brasília, frequência 127.3. 9819, chefe controle Salvador, frequência 199, décima 8. E o 9819, chefe de equipe. Salvador, frequência 199, décima 8. Contato radar, suporte nível de voo 220. Cargo 6570, chefe controle de Salvador, frequência 199, décima 8. Bom dia, o TAN 3597 decolou na sua escuta. Arbor. impossível aumentar o espaço agora, ok? Controle, o TAM 3597, pode mandar para onde? Arbor? Elefa 3597. Elefa 3597, obrigado. Azul 9150, informa tráfego 11 horas, 62 milhas, rumo nordeste, então rumo noroeste, mantendo nível de voo 370, Bravo 762. Para 2209. Eu reporto que nos últimos tempos, já deve ter quase um ano, o ajuste do brilho do papi não está em poder aqui da torre, e por isso a gente não tem mais essa agilidade para variar o brilho, com tanta agilidade. Tem que fazer uma ligação, realmente demora uns 5 minutos para que a Israel consiga chegar lá e ajustar o brilho da torre. Um sistema que mexia aqui na torre queimou, já tem um ano que não conseguiram aumentar. Até pouco tempo atrás, inclusive, o brilho da pista a gente não mexia. Mas o da pista já conseguiu resolver, a gente está aguardando a coisa para a pista. Do 9150, você tem nível de voo 360. E o 5973, para dar chegada da mar e deixa manter nível de voo no 50. Então, 3517, acione a indicação, submanter nível de voo 360. 240, decolou 59, chame o controle 1-1-9-9. 1-1-9-8, azul 4-0-4-0, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4040, passa 104-007. 4040, acione a estação, submantenha o vertigo 360. Azul 4040, cruza nível de voo 190, autorizado a subida do brilho. Rio 5973, chama controle Salvador, frequência 199, responde. Tráfego 12 horas, 6 milhas, direito de uma aproximação, completo de matéria no nosso décimo ano. Azul 4040, informe mais de cruzeiro. Ciência, azul 4040. São 35 no 7, turma KNM de voo 380. Azul 4177, a sua identificação, mantenha de voo 340. Permita, eu solicito o nível 320. Controle, Salvador, 3P4901. 4901, contato na área de colagem, sobre a gente, 340, da El. 198, have a nice day, sir. Good Patrick, good morning, this is 3-3-5-5-4. 5-5-4, Booker Departure request 170 as final. Roger, 170. Bye-bye.